senta aqui. Sei que na noite passada eu falei demais, quem nunca falou? De cabeça quente não sabe o que faz. Senta aqui. Quantas vezes mais será, vou ter que repetir. Quem manda sou eu. Sou eu que mando aqui. Sou eu que mando flores na porta da sua casa. Eu que mando a lua te avisar que sinto falta do teu beijo, do teu cheiro em mim. Eu que mando a saudade te acordar de madrugada. O coração dispara, você não entende nada. Te avisei que ia ser assim. Sou eu que mando aqui. Forte abraço a BM Produções. Senta aqui. Sei que na noite passada eu falei demais, quem nunca falou? De cabeça quente não sabe o que faz. Senta aqui. Quantas vezes mais será, vou ter que repetir. Quem manda sou eu. Sou eu que mando aqui. Canta Feira de Santana. Sou eu que mando. Que lindo. O seu beijo, o seu cheiro em mim. Eu que mando a saudade te acordar de madrugada. O coração dispara, você não entende nada. Te avisei que ia ser assim. Sou eu que mando flores na porta da sua casa. Eu que mando a lua te avisar que sinto falta do seu beijo, do seu cheiro em mim. Eu que mando a saudade te acordar de madrugada. O coração dispara, você não me entende nada. Te avisei que ia ser assim. Sou eu que mando aqui. Coladinho, coladinho. Vamos fazer o que é sucesso!